10 segundos no mudo, sem ninguém falar nada, Calma sem aí que eu falar tenho que tirar nada, da muito tomada que eu vi obrigado, meu vai tomar gravador no aqui. cu, já Calma aí, fez isso cara. agora, tá gravando, não tá gravando ainda, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, peraí. Aí. Seus malucos. Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Backup gravando, 10 segundos aí. Já. Bit like Pulp Fiction. And I'm Vinny Vega. It's cool. That'll be Samuel L. Jackson. That's a proper hired man, you know. Oh, that's really boggy. I want to hit the show now. Cold only with the washer running. Beer while late. At 10 a.m. in the morning. Clone people. See, I tried to tell you about that. You did. Thanks. So what else has been going on? What you been doing? Or don't anyone know? Oh, there's mischief here and there. I got pushed off a building. Fell in love, went to hospital. Nothing to worry your head over. Eu sou Rafael Almeida e eu matei um monte de anjo e meu quarto tá lotado hoje. Eu sou o Almir e eu não sei o que vai acontecer. Aqui é o Hilário do VilaCast e finalmente deram personalidade pra esses anjos. Aqui quem fala é o Lucas e é isso aí, sem frase pra variar. Eu sou o Matheus Mantuan e segundo o tratado da ingestão de álcool feita por mim pelo meu irmão em 2009, você pode beber sem ser um alcoólatra a partir do meio-dia em qualquer dia, salvo aos fins de semana, às sextas, às segundas, em dias que você não trabalha e em dias em que você vai talvez comer alguém no fim do dia, em qualquer horário sem restrições. Se você bebendo sozinho é alcoólatra, né? Com amigo é apenas duas pessoas interagindo. Também. Depois você me manda esse tratado aí, que isso muito me interessa. Tá? Bom, episódio 6 do Pregador Podcast, acompanhar a série Preacher. Estamos no sexto episódio da primeira temporada, que só melhora, finalmente, uma sequência de bons episódios. Não entendi isso, finalmente. É que o Rafa... sequência de dois bons episódios. Ah, não tava ruim, difícil. Não, mano. Você gostou daquele 4? Pelo amor de Deus. Sim, mano, tanto quanto esse. Não, 3 e 4 são mais fracos. Tá maluco? 3 e 4 são mais fracos. Dá pra dizer. Mas não são ruins. É. Como a gente falou, eles estavam só preparando assim o que ia vir a série a seguir, né? Mas ruins eles realmente não foram. Eu não coloquei na pauta porque eu pensei nisso agora, mas eu acho que é bom lembrar como é que acabou o último episódio, né? Porque nesse ponto ele começa exatamente onde acabou o último. The previously on Preacher. Acaba com o Jesse falando com os anjos, não é? Exatamente. Os anjos, o LeBlanc e o Fiore vão tirar satisfação com o Jesse. Perfeito. Acabou com o episódio com os dois anjos falando com o Jesse naquele lugar, naquela lanchonete ou lancheteria. Gigabyte de café. Isso aí. E começa o episódio no mesmo ponto. Eu achei foda que eles realmente explicaram o que é, né? Eles deram o nome da Gênesis na série, finalmente. Falaram que é um híbrido entre anjo e demônio que nasceu numa guerra. Só que no meio dessa explicação, uma serafim aparece, estão observando deles. É isso mesmo, né? Isso, ela passa, entra na lanchonete, o anjo percebe que ela é um anjo também. Aí fala pra eles vazar. Não, ela tá saindo fora e eles vão atrás dela. Não, mas primeiro ela entra na lanchonete. Ela entra na lanchonete e fica lá um tempo. Aí na hora que ela sai fora, os caras, o Serafim ali. Bora atrás dela, porque senão vai dar merda pro nosso lado. Então, ela ia reportar eles, que ela tinha o cartazinho deles de procurado no carro. Tinha um telefone também no carro, né? Um daquele telefone de anjo. Ah, ela ia chamar reforço, né? Pra dar porrada neles e pegar a recompensa. Porque eu acho que aquilo lá dá valendo uma grana no céu, tá bom? Não? Eu acho que ela não sabia que o Gênesis estava lá. Porque como eles falam que ele, tipo, o Gênesis fugiu e eles estão ilegais na Terra, eu acho que... Ela estava atrás dele. Exatamente. E se os anjos... Isso, ela estava atrás dele, porque eles disseram que se os anjos ou outras criaturas descobrissem, ia dar muito problema. Então, acho que ela sabia. Na verdade, então, eles são fugitivos e a galera não sabe da existência do Gênesis. Só sabe que tem dois safados fugindo. Não, eles sabem que existe o Gênesis. só que eles não sabem que o Gênesis fugiu, entendeu? Eu acho que só o alto escalão do céu sabe que o Gênesis fugiu. E eles estão tentando, né, arrumar isso antes de... É, não sei. Tanto faz. É, realmente não, tanto faz o cacete. Pode ter caçador de recompensa atrás do Gênesis ou só os dois anjos. Quando então, a galera do céu do inferno souber que ele fugiu, vai dar merda isso aí. Exatamente. A galera vai querer pegar ele pra usar o poder dele. Eu digo tanto faz porque agora não dá pra saber o que que tá acontecendo. Agora a gente só sabe que tinha uma mulher atrás dele. Se ela também estava atrás do Gênesis, é pouco provável. Eu acho que não. Se fosse atrás do Gênesis, já teria pegado o Jesse, não só avisado deles. E o cartaz de recompensa que aparece é referente ao The Blank e o Fiore, né? Então é aquele lance. Estão atrás deles. Por quê? Não sei. Afinal, o Bounty Hunter não tem que saber por que, que o cara fez, só tem que pegar o cara. É, eles só falam que eles eram os guardiões do Gênesis e que ele fugiu. E eles nem sabem como. É, nem sabe como aconteceu. Uhum. É assim no quadrinho também, ninguém sabe o que aconteceu, por que o bicho fugiu. Eles não sabem como ele fugiu, eles sabem que ele fugiu. Só isso também. É, isso explica no quadrinho Constantine, né? Como que ele foge. Em Preacher mesmo nem é citado. Fala aí, pô. Caraca! Então pode falar que talvez a série não faça. Não, eu acho que a série vai falar, sim. É, será que tem que assistir falar? A série do Constantine pra saber, né? É, sacanagem. A série... Não. Tá difícil. Aí na sequência, né, os anjos saem de lá, vão conversar com a Serafim e eles começam a sentar a porrada nela, né? Daí o Jesse olha pela janela e fala, caralho, tô batendo na mulher, velho. E é foda que o Fiore já senta a bala na cabeça, né? Nem pensa muito, já mata de uma vez. Então, é, o Jesse sai pra ajudar, né? E tipo, a mina pega ele pelo cangote e levanta ele. Porra, o que que eu te fiz? Eu vim te ajudar. A cara dele de deu merda é muito boa. Ele olha assim, caralho, fudeu. Porra, fudeu. O cara tava falando sério. É. Exatamente. E aí, quando eles matam ela, ela, como é uma anja, uma serafim, ela já volta em seguida, igual os outros. Só uma coisa, Matheus, existe a palavra aí. Anja. É, anjo, tá? Não tem gênero. Não tem então, certo, nesse caso, não sei. Tipo, eu concordo que deveria ser assim. Uma anja e um demônio copularam. Acho que essa regra deixou de existir na série, né? Nesse universo, pelo menos, tem diferença de sexo entre anjos e anjos. Não é igual no filme do Constantine, que o Gabriel tem uma aparência, é a Tilda Swinton, né? Bem, é, eles vão lá, pegam o telefone dela também, pra evitar fazer qualquer tipo de contato, né? E fogem pra... Ah não, é pior, a porra do Fiore esquece a chave dentro do carro, né? Eles têm que ir com a caminhonete do Jesse. Vou te contar. É muita cabacice, cara. E é legal que ela dirige a caminhonete o carro com o corpo dela no porta-mala, né? Porra. Não, ela pega o carro dos anjos. Então, mas o corpo tá no porta-mala deles, não é? Não. Aqui é aquilo. O carro que eles estavam ia pegar era o carro da mulher, que ele joga o corpo no porta-mala. A mulher, ele esqueceu a chave dele lá dentro do restaurante. A mulher entra dentro do restaurante, pega a chave e aí que ela acha a Bíblia com o nome do motel. O que me levanta uma dúvida, cara? Todo mundo, todos os anjos têm arma, roupa, carro, vem pacote completo quando os caras descem? Acho que é um kit que você compra, né? É o kit básico. É o kit básico do aventureiro, mano, do RPG. É, mano. Você tem uma arma, você tem uma armadura e pronto, acabou, vai embora. É, Estados Unidos também, né? Não é tão difícil você conseguir uma arma lá. No Texas, pelo amor de Deus, você acha a arma jogada na rua. Tranquilo. Os mendigos armados lá. O Texas é aquele esquema, né? Você é convidado pra ir pra uma convenção de armas, você passa num detector de metais, se não apitar, eles te dão uma, né? Lá você é preso se for parado e não tiver armado. Exatamente. É. Tipo, mostra aí a arma, não tô armado. Como assim não tá armado, cara? Que porra é essa? Aqui é perigoso pra caralho, jovem. Você tem que tomar essa arma aqui na sua casa. Eu tenho duas, pega aqui uma. Toma aqui. Nossa, tá. É o policial falando. Abaixa a arma, mas eu tô desarmado. Eu coloco a arma na mão do cara, agora abaixa a arma. Mas eles vão pro hotel em que os anjos estão hospedados, né? Ficam lá. Em que o Jesse fala: então, eu não vou devolver a Gênesis pra vocês. Vai ficar comigo mesmo. E se Deus quiser, ele que venha pegar. Exatamente, achei foda. Achei foda, mas começa meu descontentamento com a série agora. Mas achei foda, achei legal. Eu acho que isso que liga com o HQ, não? Sim. Então, ele parte falando. Ele falando: vem pegar e depois que ele que vai atrás. É, mais ou menos. Vamos deixar o fim do episódio meus comentários sobre isso, mas o que importa é que no meio dessa confusão a Serafim aparece e começa uma cena engraçada pra caralho, em que eles vão matando os anjos entre si e vão surgindo novos corpos em seguida, né? O mais legal é que todo mundo mais menos o Jesse, né? Não, mano, e aí tem um ponto foda em que, tipo, eu achei isso do caralho. Porque ele parece estar ficando viciado em usar a voz de Deus, né? Parece que ele tá pegando um vício nisso. Mas aí tem um momento, logo em que ela chega e aponta a arma pra ele, ela engana ele, tipo, sem necessidade de usar a voz. Ele fala, tipo, ó, o telefone tá do lado, você tem que pegar, mas se você pegar, você vai ter que virar o olho pro lado um pouco. Quando ela desvia o olhar, ele desarma ela. E por mais que ele não consiga bater nela, porque os socos parecem que não surtem muito efeito... É, ela é forte pra caralho, pelo exatamente. Jeito. Exatamente. Né? É, ele, mais uma vez, mostrando que já era um cara, entre aspas, foda, dependente de usar Gênesis ou não. Parece que você me puxa nessa hora. Achei legal ele não usar a voz nesse momento. Você não banaliza, né, se ele ficar usando a hora. É, o que vai acabar acontecendo, mas sim. E a série tá indicando nessa direção, na verdade, né? Tipo, usar de forma desenfreada pra ficar engraçado, às vezes. É. Não, tipo, eu lembro de um gibi, que um dos gibis, em que eles estão viajando pra algum lugar e ele tem que parar e se dividir entre eles. Já tu viu fazer uma coisa e outra coisa, ele se afasta. Tipo, fazer uma outra parada. Aí ele vai numa galeria de arte, senta pra descansar e acende um cigarro. Aí vem o cara da galeria e fala, você não pode fumar aqui. Aí ele vira e fala, eu posso, todos podem e devem fumar aqui. Aí sai o cara falando, vamos fumar, galera, vamos fumar aqui dentro, todo mundo, vamos fumar. Ô, Matheus, diz uma coisa, no quadrinho tem alguma coisa que indique quando ele tá usando a voz de Gênesis? O olho fica vermelho. O olho dele fica vermelho e as letras também ficam vermelhas na hora que ele fala com a Gênesis. Exatamente. Bom, daí, dentro dessa sequência em que eles começam a lutar, começa um matar o outro, aparece o Cassidy finalmente no quarto lá dos anjos. Quando eles estão quase conseguindo imobilizar ela, né? Quando eles conseguem imobilizar a porra da mulher. Com aquele quarto cheio de corpo já. É foda, que ele, a cena é muito legal, que isso é bem na hora em que ele chega, né, e tem a abertura, aí ele entra, pega a arma no chão, atira nela e fala, pô, não chora pela festa? Só que aí ela volta de novo e a cena continua em off, né, tipo, mais uma vez. A câmera afasta e fica mostrando pelo aquele buraco da parede, você só vê as luzinhas do isso. Pessoal morrendo, hora, e, vindo, morrendo e vindo. Da hora eu grito que ele solta, ah, malditos clones! Na rua! Depois dessa cena toda, eles conseguem mobilizar ela, usam serra elétrica de alguma maneira, Jesse entera que não vai mesmo devolver a voz e os dois vão embora, surge sangue, né? É o que acontece. Legal que essa cena inicial teve 15 minutos e, para o deleite do Rafa, foi contínua mesmo, né? Foi só a cena mesmo. Rapaz, finalmente. Aquele plano lá do olhando no buraquinho, vendo eles lutando também, achei uma coisa muito bonita. Aquele plano ficou muito foda. Ficou da hora, ficou engraçado e ficou legal de assistir, cara. Bom, daí logo na sequência a gente corta de volta pra casa da Emily e dessa vez ela tá cuidando da filha dela, doente. Daqui a pouco entra uma tulipa indignada na casa dela, sai jogando as coisas e fala, fica longe do meu namorado. Caraca, cara, essa parte não fez sentido nenhum pra mim. O episódio tava perfeito pra mim até agora, esses 15 minutos. Tava desenvolvendo os anjos, mostrando que tem hierarquia no céu, porque se mostrou serafim provavelmente tem outras castas. Aí corta pra essa cena da tulipa, ela chegando maluca na casa da menina e depois elas amiguinhas de novo. Caralho! Mulher, velho, mulher. É isso que eu ia falar, cara. Porra, mas você não vai botar isso numa série, não faz sentido. É a pessoa completamente bipolar, mano. Tipo, de uma hora pra outra. Ela arromba, ela praticamente arromba a porra da menina. Fica longe do meu namorado. E depois, deixa eu consertar um negócio aqui pra você. Você viu que a mulher entrou no quarto do malandro sem ver a cara e saiu dando porrada no malandro até ele cair pela janela? É. A mulher é louca, velho. Ela é maluca mesmo. Ela é maluca mesmo. Tem. Sabe, mas qual é o relacionamento dela com essa menina aí? É, por causa que essa menina aí quer dar uns picotes com o Jesse. Dá uns picotes. E a tulipa fala, não vai dar picote não, quem dá picote nem sou eu. E ela com o Jesse lá no carro, e ela com o Cassidy lá no carro. E depois ela vai ajudar a Emily ainda com as paradas da igreja, que o Jesse tá organizando um evento, né? O que acontece é que ela tem um fraco por criança, isso já ficou bem claro no piloto. Sim. Daí ela pegou e falou, você quebrou a peça de arte da minha filha. Daí ela ficou tocada e foi ajudar ela lá. Sim. Ela falou que tinha uma filha, como assim? A Emily tem dois filhos, pô. Não. A Tulipa fala que já teve um filho, uma filha, enfim. Ela fala isso na série. Verdade. Ela vai tá mentindo, ela é maluca. É. Não confio em nada que ela vai falar. Cara, posso te falar que se eu fosse roteirista, eu faria depois pra complementar essa cena? Quando alguém citar de novo o assunto, a Emily perguntar o que aconteceu com seu filho e tal, você falou que teve, ela responder assim, eu tive, por uns 2 meses, eu abortei. Se eu fosse roteirista, eu escreveria dessa maneira. É que bateu, eu já não gosto muito de criança, né? Então, isso explica muita coisa. Nossa, que gente, mano. apresentar o Felipe Melo pra ela, né, Matheus? Assim, essa cena aí aparece, ela ajuda a Emily depois e a Tulipa é louca, mas eu ainda gosto dela, então fechou. Tá. E ao contrário do Hilário, eu gostei da quebra de ritmo que deu no episódio, assim. Eu gostei do diálogo delas duas, ó. Acho que não incomodou, né? Não, o diálogo eu gostei. Eu não gostei como a cena se iniciou. Você achou forçado? Sei lá, cara. Ela chega na casa da menina gritando, depois ela vai pro carro, aí a menina vai pro carro, depois ela volta pra casa. Você não entendeu? Ela foi lá pra ver se o Jesse tava lá, porque o Jesse não tava na igreja. Ela deveria ter passado na igreja, viu que o Jesse não tava lá e falou, puta, tá na casa daquela filha da puta, vou lá. Tá. É, gritando, quebrando as mas coisas. Mas ainda assim, mano, né? Motivo. Chega na moral. Não faz sentido. Mano, mulher babando. Você não sabe o que mulher maluca é capaz de fazer, velho. Tá, isso aí é fraco. Isso aí é fraco. Tá com uma boa, cara, hein? De sem experiência, é isso? Toma, mano. Nem mostra o Eugene lá na escola, mexendo naquele armário clássico de escola americana, né? E as pessoas meio que estão ignorando o Eugene, ou tratando ele da forma que ele se trata todo ser humano, né? É. Eu tô tendo ele como um moleque normal. Desde que o Jesse fez aquele negócio com a mulher lá da menina, com a mãe da menina lá. É, de alguma maneira, como foi perdoado, parece que ele passou a ser mais aceito pelos amiguinhos, né? Na verdade, eu acho que teve outro trampo do Jesse aí, viu, cara? Você mas acha? Era pra mostrar. É, não, você acha que a pessoa era meio babaca, tipo, se a mãe da menina perdoou, a gente vai perdoar também. Mais ou menos nesse esquema mesmo. Porque, se eu não me engano, esses moleques que estão lá, eram os moleques que estavam batendo nele, não era? Eram os mesmos. Ou os moleques que picharam o quarto dele, colocaram um espingarda e falaram termina o trabalho, né? Pode ser que seja. Também. Não sei, seria o mesmo pessoal, não. É uma mudança muito brusca de opinião, né, cara? E mesmo esses moleques que ajudam, dão atenção pro Gene agora, eles têm uma cara de ser o segundo nível de cabaço. Esse excluído. É, exatamente. Sim. Parece que é os excluídos acolhendo o outro excluído, só isso. Sei lá, eu jurava que eles iam foder ele na hora que eles chamam ele pra ir lá no... Eu também, velho. A cena do túnel, pra mim, eles ia dar bola. Eu tava dar uma surra nele, roubar a bicicleta dele. Isso. Era uma cilada, né? Era uma cilada. Era uma bilada. Uma bilada. Bom, na cena seguinte, já cortam pra igreja, né? O Cassidy e o Jesse voltaram pra lá. Tá os dois só de cueca, na frente de uma máquina de lavar, pra alegria do Matheus. Aí já faz uma referência aí pra Pulp Fiction, né? O Cassidy vira pra ele e fala, cara, isso é Pulp Fiction. Ele fala, então eu sou o Vicente Vega, o Jesse fala, né? E o Cassidy responde, tá bom, então eu sou Samuel Jackson. Aquele sim é um homem de verdade. Isso é muito bom, cara, cena foda. Aí, mais uma vez citado, né, que na cena da Tulipa com a Emily, a Emily oferece uma cerveja pra Tulipa e ela fala, são uns 10 da manhã ainda, não era pra isso. E agora o Jesse oferece uma cerveja pro Cassidy e fala, não, são 10 da manhã, dá cerveja aí. E nessa cena também tem Jesse mostrando a tatuagem que ele tem da... A Tulipa. A caveira com a estrela de xerife, que ele fala que foi uma velha malvada que fez pra ele. Vamos falar que referência que é essa? Lógico. Lógico. Manda aí. É spoiler. Cara, é spoiler do gibi. Tá aqui pra isso. Esquece de ter ouvinte essa porra. Por mim também tudo bem. Manda ver, mano. Não, então vamos deixar pros ouvintes aí. Se alguém quiser, manda um e-mail pra gente que a gente responde qual que é a referência dessa cena. Mas é muito spoiler. Então fala enquanto você quiser, quero saber, mano. Ah, fala, foda-se, cara. Quem tá ouvindo isso quer saber também, porra. Será? Eu não sei, lógico, cara. Se não atrapalhar o desenvolvimento da trama, fala. Pessoal, se vocês querem saber, mandem e-mail pra gente que a gente... Não, se você não decide. É o seguinte, o seu agregador de podcast tem um botão pular 15 segundos. Você aperta ele duas vezes, pula 30 segundos que você não vai ouvir o spoiler. Fala aí, Matheus. É referente à mãe dele, é isso mesmo, né, Almir? E na avó. Avó, perfeito, desculpa. Você vê que a família... A mãe é de boa ainda. A mãe do pai dele, no caso, né? A avó paterna. Que fez... é uma louca nos quadrinhos. É um arco inteiro só falando da família da parte de pai do Jesse. E referente a isso aí. Era isso, seu spoiler. Não era meu spoiler, cara. O cara tá brincando comigo. Se você apertou duas vezes o pular pra frente, você pode voltar porque o spoiler não é uma merda nenhuma. Cara, eu tô aqui respeitando os ouvintes. Só o futuro dirá. O futuro dirá. Enfim, é isso aí. E também tem a tatuagem da Tulipa, né? É isso. E o legal, o carinho do Jesse, né? E essa tatuagem aí? Essa é a minha Tulipa. Olha aí. E antes que alguém fale que, ah, mas será que o Cassidy não percebeu nessa hora que ele tem medo de comer uma tulipa? Não é assim que funciona, galera. Não é assim. É, o cara já tava bêbado. É, tipo, não tem só uma tulipa por aí. Não ia associar dessa maneira. Eles acabaram de brincar com clones de anjos, cara. Tem a coisa mais importante pra pensar. O que não falta é tulipa, né? O mundo é Holanda, né? É tulipa? Moinhos e... Tá, ah, ok. Eu não vou pensar nisso agora. Em seguida a gente tem a cena do Eugene na escola, né? E os amiguinhos novos dele chamando ele pra fazer umas paradas muito loucas. Essa cena eu achei que ia ser uma parada foda. Eu achei que ia ter uma cena do caralho agora. Mas não, com o bando de cabaça eles entram no túnel e num container e soltam um fogo de artifício. Eles ficam soltando biribinha na porra do cano, né, velho? Pra que no cano? Pra mim eles iam jogar biribinha nele. É, enfia na boca dele, sei eu lá. Eu faria pelo menos. Caraca! Eu achei que eles iam empurrar ele no meio daquele fogo todo. Vai, filha da puta. Eu tava esperando maldade essa hora, mas não veio. Eu tava esperando eles entregarem uma espingarda na mão dele e incitarem ele a terminar o trabalho, sabe? Uma coisa desse tipo, porra. Tava um clima de maldade no ar, não tava? É, eu clima sabe. De maldade. É sempre bom esperar maldade. Hoje é dia da maldade. Hoje é dia de incitar o suicida, né? Boa. Sempre bom. Luquinhas. Já foi mal. Eu esqueço, mano. Caralho, mano. Custa pra gente respirar um pouquinho? Próxima cena. Boa, vai lá, rostei, Rafael. Tem nariz agora. Oi. Já vamos cortando. O Jesse, de repente, ele começa a meio que organizar, né, a igreja. Ele tá distribuindo cadeiras, ele coloca um megafone na frente da igreja, como quem tá esperando um evento muito grande, muitas pessoas lá, né? Ele tá garantindo que vai vir uma galerão. Mais de 200. A Emily lá falou que imprimiu 200 panfletos, né, pro pessoal que ia pra lá. E achou que não ia dar, né? Pois é. Mas tudo bem, o que eu sei é que ele tá com uma... Agora, se ele achava que Deus tinha dado pra ele uma graça divina pra ajudar as pessoas, agora ele tem certeza, né? Sim. Ele quer virar uma Malafaia e falar na TV pra todo mundo daqui a pouco, só falta. Tá foda. Ele falou, vou salvar essa maldita cidade. Pois é. O problema é que ele tá com tanta convicção que ele não vai ser Malafaia, ele vai ser Henrique Cristo, né, cara? Mas Henrique Cristo é legal. Ele já tá com ares de falso profeta foda já. Bom, de qualquer forma, enquanto ele tá organizando a frente da igreja, lá vem o prefeito pra conversar com ele, né, tudo transtornado. A gente acabou não comentando, mas no decorrer do episódio mostrou que a galera lá da empresa... que foi assassinada no último episódio, estavam ligando pro prefeito pra saber. E aí, sim, a galera tá aí, eles não respondem, né? Aconteceu realmente essa cena aí, foi bem rápida, né? Foi basicamente só essa ligação mesmo que apareceu a princípio. E aí não sabe bem o que fazer pra resolver essa parada. E mostra aí também escolhendo em três calças iguais em cima de uma cama. Não entendi o porquê. Isso é muito bom. Três calças bege ainda, né, cara? É pra mostrar quanto que o cara é coxinha, tá ligado? Ou como que esse cara é coxinha? Tem três classes igual e não sabe qual vestir. Ele tá tão transtornado, né? Depois daquilo que... É, o cara não tá nem conseguindo se vestir direito. Não, mano, o cara era coxinha desde o começo, mano. O cara foi lá, cuidou da casa da mulher lá, que quer dar pro Jesse, cuidou da menina, e a menina chega na casa dele e fala, ô, oh, eu nunca vou dar pra você, vai embora. Pô, de qualquer forma, ele viu quatro pessoas serem assassinadas na frente dele, né? É normal uma pessoa ficar um pouco transtornada depois de ver esse tipo de coisa. Não é nada, mano. Pro Almir é sábado. Tranquilo. É, Osasco é tranquilo, porra. Sim, o prefeito vai falar com o Jesse, então, lá nas cadeiras. É, ajuda ele a arrumar as cadeiras, né? E bate um papo com ele sobre o que ele tá fazendo. Ajuda, ele senta pegou uma cadeira. Ele colocou uma cadeira, ele ajuda, mano. Ele pegou a cadeira e sentou nela. Mas ele pegou, cara. Já é um começo. É mais do que eu faria, por exemplo. Tá bom, Matheus, eu vou te ajudar a editar o podcast, tá? Eu tô aqui gravando. Tô falando aqui. Beleza? Valeu. Vá merda, você. Eu vou renderizar o arquivo pra você. Ok, beleza. Depois que eu mudar ele renderizado, já se faz isso. Valeu. Tá. Próxima cena, então. De qualquer forma, ele fala com o Jesse, ele meio que explica, né? Que ele vai fazer alguma coisa, mas ele não. Ele fala que se ele fizer a coisa errada vai ser ruim, se ele fizer a coisa certa vai ser pior ainda, né? E o Jesse meio que dá uma cagada pra ele, né? É, ele fala foda-se, basicamente. Tem aquele negócio, o Jesse tá muito pouco centrado, né? Ele tá meio disperso, ele tá pensando só no poder dele e tá meio cagando pros fiéis. A gente vai ver isso no finalzinho do episódio com o Eugene. O Eugene, né? Mas a gente percebe que ele tá tipo um pastor meio Isso bebo já, né? De certa maneira, dá pra dizer que... É que ele tá meio cansado da galera aqui, porque os que ele perdeu a paciência foi tipo essa galera que ficava no pé dele toda hora, enchendo o saco dele, que nem o Eudinho, o prefeito da área enchendo o saco, e o carinha lá do começo, lá que ele fala pra ele entregar o coração pra mãe dele. Sim, é isso mesmo. É, ele só tá pagando, ele tá pagando a promessa que ele fez, né? Que depois ele falou, vou cumprir essa promessa e depois eu estarei livre. Quer dizer que ele pode sair da cidade, então. Não sei se ele é. Tomara que aconteça como acontece nos quadrinhos. Eu quero ver aquilo tudo ir pro saco, velho. É, não sei, cara. Acho que mudou bastante coisa pra considerar. Você já deixou claro que vão destruir a vila inteira, que foi o que eu imaginei que ia acontecer pra ele poder sair de lá. É, só que isso acontece no quadrinho na hora em que a Gênesis entra no corpo dele. É imediato, sabe? Ah, é, agora que eu lembrei, eu tinha visto isso. Não tem toda essa conversa antes, esse é o ponto. Mas enfim, o ponto é que a Tulipa chega lá pra poder levar as coisas que a Emily pediu pra ela pegar, né? O vinho, a amônia, etc, coisas de igreja. Jess pergunta por quê. E tem uma cena em que o Cassidy aparece e percebe finalmente, liga o ponto A com o ponto B de que, enfim... Tá bem constrangedor isso aí, né, cara? Bem... Porra, calma aí, você é a Tulipa dele? Caralho, e agora? O que a gente faz, né? Ele tá meio que crente que é recíproco o que ele tá sentindo por ela, que ele tá apaixonadinho, né? Ah, mas ele é meio maluco, não sei se tá apaixonadinho, ele é um drogado, né, cara? Esse povo não merece atenção, de fato. Caralho, eu tô usando. Cara, é igual... É isso que você pensa de mim, Matheus. Mas, cara, é igual aquela parada. O cast é aquele cara que parece estar sempre drogado. Sabe, amor de bêbado? A pessoa fica apaixonada porque tá cheio de álcool na cabeça. A partir do momento que o álcool some e acorda no dia seguinte, ela volta a pensar, tipo, ah, não, tava bêbado, ok, tanto faz. A mesma coisa, cara. Não... Ele tá apaixonado porque ele tá drogado o tempo todo, mas eu não acho que seja o caso. Ele ficou preocupado agora porque ele percebeu que ele tá trepando com a ex-mina do camarada dele, ou com a atual, se for o caso, que na cabeça dele... Sabe, na cabeça dela é atual ainda, né? Pois é, então é complicado essa parada. O outro é que ele tá furando o zóio do camarada novo, e isso é meio chato. Quando se descobre isso acontece, é muito agradável, cara. Cara, eu não quero saber. Eu nunca passei por isso, graças a Deus. Bom, já acordando, já pro finalzinho, já então, chega o dia do grande evento, daí a Emily vai conversar com o... com o Jesse, ele percebe que ela tá um pouco de receio por conta da Tulipa, né? Ela meio que... tá com ciúmes, será? Acho que sim, cara. É que, tipo, é bem claro que a Emily quer dar uns pega no Jesse, né? Ou pelo menos tem uma grande afeição por ele, colocar dessa maneira. Quer dar uma fornicada. Que aí é fornicada. E aí ela percebe que o Jesse notou a presença da Tulipa, tipo, parabéns pelo seu trabalho com a Tulipa. Tipo, caralho, que porra de Tulipa é essa? Fez uma paradinha só, eu tô aqui há 8 anos, caralho, ajudando você. É chato mesmo. Uhum. Bom, daí ela fala que o cara de cu quer conversar com ele, né? Daí ele meio sem paciência, porra, chama esse moleque do caralho aí, né? É, primeiro ele manda ele esperar, né? Fala pra ele esperar, não sei o que ia fazer... Aí depois que ele vai conversar com o... Na verdade, a mulher chamou o cara de cu de sacanagem, porque ela não ia chamar. O Jesse ia falar com o povo lá e o cara de cu ia ficar esperando lá que nem um otário. Aí quando ele falou da Tulipa, ela falou, não, eu vou chamar o menino pra entrar agora, então. E aí acontece a coisa mais surpreendente do episódio, né? A princípio o moleque fica meio indignado, fala que eles estão trapaceando, ele meio que saca o poder do Jesse, né? Sim, ele viu acontecendo na cara dele, né? Não dá pra não saber nesse caso. É, ele entende que o Jesse obrigou a mãe da guria a perdoar ele. E o comportamento das pessoas, né, da cidade com ele depois. Foi muito repentino. É, tem tudo agregado de tudo que aconteceu, né? Ele não é tonto, né? E ele percebe que ele fala, eu não quero ser perdoado, não assim pelo menos. Não quero que as pessoas me perdoem, gostem de mim só porque você... pode fazer isso, elas têm que realmente querer, tem que vir de dentro, aquele papo. Na verdade, ele não quer, não. Ele falou que queria ser infeliz, né? Mas uma hora que ele veio e foda-se, não quero isso aqui pra mim, não. Sei. Pode ser também, mas acho que não dá pra ser uma regra exatamente. Mas é uma interpretação, funciona também. Bom, ele encheu tanto o saco do Jesse que o Jesse pega e fala pra ele, acho que dessa vez foi involuntário, né? Ele não percebeu que ele tava usando a voz do Gênesis, ele manda ele pro inferno. Porque o Jesse, ele tava tipo, eu sou o arauto de Deus aqui, eu falo com a palavra de Deus. E o Jim tava falando que ele tava trapaceando, que na verdade isso era um pecado, ele era um pecador e tal. Aí, ele não conseguiu se controlar. Pois é. Aí perdeu a linha. E ele mandou o cara de cu pro inferno. Aí é nessa cena que já corta mostrando o prefeito lá encoberto no assassinato, né? Mano, eu achei que... Eu tomei um susto, cara. Eu pensei também. Eu falei, puta, agora fudeu, velho. Agora fudeu. É. Tá tenso. Pois é. Mas não ele era... foi mesmo? Então, cara... Ele sumiu, né? Sabe. No quadrinho acontece isso? Não, não. É por isso que eu botei fogo de novo os meus gibis aqui. Sei lá, eu acho que ele, de repente, ele vai começar a cavar o chão ou coisa do tipo. Não, ele desapareceu. Ah, não sei, ele deve ter saído correndo, se agachou você atrás. Você viu o barulho do fogo do inferno vindo? Mostrou... Então, caralho. Se a gente tiver esse poder também, já é apelação demais, mano. Exatamente. Eu acho que aí é fugir demais do cânone, cara. É, eu acho que eles vão tentar dar uma explicação que talvez fique meio ridículo, talvez não. Eu não ter ido pra um lugar chamado Inferno. É. Pô, isso é boa. Não, mas é que o que deixa claro nessa cena. Mas o que deixa claro nessa cena. Vou dar uma viajada aqui, ó. Vai que, como o Eugene é um suicida, um quase suicida, vai ver ele ficou em situação de quase morte, ele já colocou o pé no inferno, ele meio que sabe o caminho. Não, então assim, a questão não é nem bem como que ele vai pro inferno, é o que aconteceu que ele desapareceu na cena. Então, tipo, algo sobrenatural dá pra entender que aconteceu. É, ele foi pra algum lugar. É, mas ele não foi, tipo, andando ou correndo, ele desapareceu. Não, ele foi pra algum lugar, se teletransportou, sei lá. Então, mas é isso que eu... Tipo assim, pode fazer isso, é muita apelação, mano. Cara, pode fazer isso. Quando ele mandou o Cassidy voar, ele pulou, mas não voou. Tipo, como que é o negócio? Por que que agora ele foi teleportado pra algum lugar, simplesmente? Não sei, eu acho que realmente a gente não pode esquecer que é uma entidade que é um anjo e um demônio. É, então... Ver que mandar as pessoas pro inferno é mais fácil do que mandar o cara pra voar, se o cara é um anjo e um demônio. Faz mais sentido. Tipo, não importa se ele mandar o cara pro inferno, mas tem que... Eu quero ver como que eles vão explicar ou trazer ele de volta, né? É. Volta aí. É, volta aí. Ele volta, Gini, volta, né? É. Mas como é que o Gini vai ouvir isso? Pode voltar, rapaz, era só brincadeira. Tô de zoa. Era brinks, você tava de figas, né? Cara, eu acho que o... Será que ele vai perguntar os anjos? Caralho, e agora, o que eu faço? Vocês não tem um telefone lá pra baixo também, não? Sei lá. Pode ser. Cara, eu sei que, tipo, a personalidade do Jesse, agora que acabou o episódio, eu tenho que comentar, eu acho que ela foi exagerada, cara. É, parece que a Genesis tá... Ou parece que agora, de fato, é a Genesis que tá controlando o Jesse, sabe? Parece que ele tá fazendo as coisas por causa da entidade. Isso incomoda um pouco. Posso falar? Claro. Tem uma parte no quadrinho que o Jesse tá meio assim também. Que ele tá sozinho, que ele tá sem a Tulip e sem o Cassidy. Que ele começa a usar a Genesis direto e ele tá mega soberbo. Qualquer coisinha ele tá usando a voz. Sim. Corrompe, né? É. É isso aí. É que parece cedo pra isso. Mas também eu não posso ficar considerando o que eu li, né? Porque as coisas vão mudar de ordem, querendo ou não. Não dá pra considerar mesmo. Mas só que, tipo assim, eu acho mais sensato ser mais cedo isso acontecer do que depois, entendeu? Menos ele usando agora, ele tá meio sem noção das consequências, tá? Que já mostrou que ele se acostumou com o poder e ele já usa naturalmente. Ele ficou o dia inteiro lá sentado no cafezinho falando pro pessoal assim. Conta que aí o prefeito encobriu lá, o pessoal que o Jim matou, falou que sofreu um acidente, pôs fogo em todo mundo. Vamos pôr fogo na Babilônia. Sim. Botou fogo na Babilônia. Muito bom. Eu tô aprendendo as gírias novas. Não. A Júlia de Curitiba. Bom, enfim, o episódio termina com esses dois acontecimentos, né? O prefeito encobrindo a morte da galera e o Jesse mandando o Eugene pro inferno. Esse negócio do Eugene pro inferno me lembrou... Não tem nada a ver, mas me lembrou... Volta da Comparecida. Porra! Aí foi longe, hein? Não, me lembrou um episódio de Penny Dreadful. Vocês já viram? Não. É uma série, mas eu não vou ficar explicando. É porque tem, tipo, lá tem uma língua morta que as bruxas falam, que se chama Verbis Diablo. E, tipo, se você ficar falando muito essa língua, a personagem fala com o principal que se você não se conter e usar a língua com uma certa... frequência. Se você usar uma língua com uma certa frequência... Ela vai te usar, você vai falar sem. Você vai falar sem perceber. Ela vai estar falando por você. Então o Harry Potter quando tá falando na língua das cobras. Exatamente. Olha o que o cara me traz. Eu vi o episódio ontem, eu tô com essa porra na cabeça. É, aproveitando pra ver que cancelaram essa série. Bom, teve promo depois desse episódio, ou como sempre não assisti, alguém aí assistiu? Não. Não. Eu sempre esqueço. Bacana, hein, galera. Você viu? Não, não vi. No arquivo então, que eu baixei, reclama. Não tinha. Ah, não tinha, cara. Se tivesse, teria visto. Tá, entra no YouTube, joga promo, Witcher Season 1, episódio 6, que vai estar lá. Só botar episódio 7. Se jogar episódio 6, você vê o episódio novo. É, eu confundi. Bem, galera, a gente tá indo pra reta final de temporada, então, né? Faltam 7, 8, 9... 3. Pra calculadora. Não, 4 episódios. 4 episódios, cara. Se estuda matemática. Eu saí dessa vida há um bom tempo, cara. É. Sou de humano. Depois de Zaren que não sabe contar. Olha aí. Se faltam 4 episódios aí, já passou da metade da temporada. Eu honestamente achei que esse episódio já ia pra uma ação muito desenfreada. Tá bom que teve no primeiro, a primeira cena, uma ação, só que ela não teve muitas consequências ainda, né? Meio que ela só aconteceu. Mas o episódio caminhou, ele não ficou parado, gostei, não. Gostei sim. Só que eu achei que esse já ia ser tipo o primeiro passo pra já juntar o Odin, juntar o prefeito e saber se não ia acontecer. Mas ok, foi legal, acho que a gente desenvolveu bem as paradas. Deixa eu perguntar, no quadrinho um vilão, ele vira um maluco religioso também, tipo um doido? Me lembra aí, Yombi, não tenho certeza. O Kukanon, ele é um maluco meio religioso, sim. Só que ele é da Ku Klux Klan, tem umas paradas meio assim. Ah, tranquilão, mas... né? Não? Mas é porque o Jesse fez ele ficar, tipo... Não, ele já era assim. Ah, ele já era. Já era meio assim. Na série ele era meio apático, né? Ele não se importava com ninguém. Aí o Jesse mandou ele seguir a palavra de Deus. E agora ele tá fazendo as coisas. É... E tipo, sentiu vontade de viver de novo, parece? Não sei, cara. Não sei o que quer dizer aquilo, mas... Vai servir. Mas no quadrinho, ele tipo, é o vilão porque ele é ruim, simplesmente porque ele é ruim. É, cara. É porque ele quer... É porque ele quer terra. E é filha da puta, ponto. Ah, isso é egoísta, só. É, o vilão básico de Hollywood. Ele quer terras pra poder expandir o negócio dele. É, por causa que na série não dá pra saber bem qual vai ser a motivação dele pra ele ser um vilão, né? Parece que vai ser só um cara doido. Mas já deu motivação, maluco pra caralho, ele tá batendo então, gente aí a todo. Mas aí, parece que ele vai ser só um doido varrido. É, mostrou que ele era dono, ele é dono dessa empresa, né? Aí teve um episódio que mostrou ele despejando o pessoal pra ficar com as terras, mas nada de muito relevante. Eu não lembro, qual que era o acordo que ele ia fazer lá com o prefeito e os outros caras? Vocês lembram o que que era? De energia limpa, alguma coisa assim. É, sustentabilidade, né? É, se vai, ele vai ficar chamando as galera aí do Greenpeace pra fazer a coisa, vai sair matando os caras, porque ele é doido. E o prefeito vai na dele, por causa que ele vai, tipo, meio que ajudar a cidade fazendo isso. Ele vai meio que enlouquecer esse cara, o prefeito. O prefeito é um cara que já é meio fraco, né? Ele parece um ser humano passivo. Não. Tipo, a todo momento. Então ele vai no do Odin, porque o Odin pode ajudar a cidade. Então ele vai ajudar o Odin e pronto, independente do que aconteça. Não vejo nenhum problema prefeito, não. Eu acho que ele vai ser mais um peão mesmo, que vai acabar se fudendo pro seu otário. Bom, essa semana a gente teve a notícia de que a série foi renovada. Vamos ter uma segunda temporada. Amém. Então, bom, que bom, né? Sim, vamos ver. Botaram mais 3 episódios. É 13 agora. 13 agora, né? Justo. Bota da série normal. É, porque agora vai andar, velho. O último episódio tem que ser com o Santos Assassinos, com certeza. Ah, eu acho que vai ter que ser porque mostrou tanto ele, né, mano? Deixa pra próxima temporada, vai ser sacanagem. A galera que é fã vai ficar maluca. Eu acho que ele vai ser o Santos nessa temporada, será? Então pode falar. Fechar a história dele? É? Eu acho que fecha, sim. Ou mostra o primeiro arco. O primeiro arco eu acho que eles vão mostrar com certeza. A história dele no passado falta pouco pra acabar. Falta só uma ação, depois ele ir pro inferno, depois ele voltando. Dá pra contar em flashback essa temporada ainda? Não, ó, já que ele jogaram, eu acho que essa até foi a desculpa que eles jogaram o Odin no inferno. Pra contar do inferno com o santo lá. Caramba, pode ser, cara. Não tinha pensado nisso. Entendeu? É que no Odin. Mas sei lá, eles vão tirar o Odin da série, então será que vai dar um jeito de tirar ele do inferno se ele realmente foi? Será que ele vem junto com o Sam? Não, não sei, Não faz... É, o Sam não é pra ajudar ele. Pelo que vocês falam de como que esse cara, ele tá daqui a pouco se fodendo pros outros, né? É. Sim. É por isso que ele é foda. Uma pergunta, ele, esse dos assassinos, ele no quadrinho é tipo vilão fixo. Ele segue a série inteira caçando o Jesse. Então ele é bem sim. Vilão. Ele não é um vilão. Ele é um cara foda que tá de saco. Tá fazendo um trabalho dele. Na verdade, ele é mais um mercenário, sabe? Ele é como se ele fosse contratado pra resolver as paradas. Contratado do céu. Sim, mas. Ele esperto também. É, exatamente. É, ele trabalha pros dois lados? Nossa, ele é tipo um cara. Ele é tipo um cara. É tipo um cara que. É, tipo louco. O cara chegou e falou assim: mano, você é muito foda pra ficar aqui no inferno e você é muito foda pra ficar aqui no céu. Você vai ficar quieto aqui no teu canto. Quando a gente precisar de alguma coisa, a gente te dá um toque, beleza? Você falou sussa. Aí tá bom. Ele vai pra matar o Jesse ou ele vai pra tirar a Genesis dele ou pra matar a Genesis? Ele vai porque mandaram a segunda fazer. Opção. Se o Jesse morrer, a Genesis sai do corpo dele? Sim. Mas sai. Você vê que o Fiore fica falando, ó, vamos tentar a segunda opção direto. Porque a segunda opção é importante, pegar a serra elétrica e te arrancar na marra o negócio dele, né? Não, é assim, mas pra mim tinha que arrancar na marra, mas porque eles têm já aquela caixinha pra prender, senão pra ele não sair desgovernado por aí de novo. É, se não, dá a entender que se ele morrer, ele vai sair passando. Teoricamente, o Santos Assassinos é o único que pode matar qualquer entidade. Isso, exatamente. Tá bom. Ele deve ter mandado ele matar ele, essa porra. Porque, antes, ele, então. Porque ele tem uma arma. Porque ele tem uma arma específica ou porque não, ele. Não, porque ele é filho da puta mesmo. Ele tem a coach do. Ele, é foda. Ele tem a coach do Supernatural. É, porra. A coach do Supernatural atirou nele e teve a bala ricocheteou. Tão foda que ele é. É aquele cara, quando ele foi pro inferno, ele congelou o inferno. De raiva. De raiva, exatamente. Cara, é muita coisa. E se for seguir a mesma história, no final, ele. Ai, já caralho. Aí se foi spoiler e o outro não foi, eu não entendo vocês. Você falou que a tatuagem foi a avó do cara, agora você falou que morre. Vai tomar no cu, cara. Ah, eu esperava isso, mano, mais ou menos. Porque senão ele tinha feito alguma coisa já, né? Então eu imaginei que ele tem desaparecido, ele ia estar morto. Eu esperava porra nenhuma. Acabou isso aqui, vai. Já estragou a porra da série. Não, mas não, João. Pode cancelar essa porra dessa temporada aí. Você não sabe o que acontece até chegar lá. Isso. Entendeu? Você sabe o que acontece, mas você não sabe. Você vai esquecer até chegar lá, a série vai ser cancelada até chegar nessa parte, não vai ir. Eu vou ficar na edição, cara, fica tranquilo. And on the neighbor to return across to you.